do táxi em frente, depois Índio, portão, ponto de espera, chamando para decolagem. Autorizado, alinhado decolar, vento 160 graus, 8 nós, total. Decolha 58, controle 208. 208, total 71, bom serviço. Solid Objective 527. 527, possível. Para o pushback acionamento, está no gate 04. Autorizado, show tax. Autorizado, chamada. Eco, prossiga final do ano 7, que reduza na aproximação na medida do possível para evitar a espera. Chame trem checado final. Ok, vai, obrigado. Ao contrário, atraso, ok? Atraso no máximo possível, que reduza no máximo possível. Ok. Ok. Oi, WebJet 5827, Sotaque, com autonomia de 3,48, o 5 a bordo e alterna com... Tá livre o táxi até o ponto de espera e chama pronto para decolagem. Vai até o ponto de espera e vai chamar para decolagem. É 8, 2, 7. Então, muito bom, Papa Romeu, Juliette Bravo Serra, final do 1-0, baixar travado. Juliette Bravo Serra, ciente, livre o pouso, pista 1-0, 1-5-0 graus, 8 nós. Livre pouso 1-0, Serra. O Xeleco está presente agora pela projeção, já vai pousar após o tráfego da pista 10, a vaga de autorização de pouso. Provendo separação, vai vendo o companheiro aí pousar aí para a gente prosseguir logo em seguida. Subject 827, a próxima fonte inteira da 90. Que observe a passagem do Learjet após ali mantém cabeceira 90. Posicionamento na final, ali mantém 90, Jet 827. Agora sim, livre pouso 160 graus, 8 mais eco. Ah, livre pouso 17, livre pouso 10. Ressalvador, muito boa noite, Abjet 5808. Estabilizado, tem estabilizado o localizador, Abjet 5808. 5809, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Continua aproximação, guardando autorização, 5809. Fibrete Bravo Serra, solo 07, livre à direita, qual parte vai estacionar? Vai para aeroestrada, Serra. Você já conhece o caminho? Conhece. Alfa Juliette ou vai pelo pátio 3? Alfa Juliette, cruza o pátio 1, chame para cruzar a pista no 7. Chamará para cruzar a pista no 7, Serra. Vitor Xareco, no solo aos 08, qual é o pátio? Outra parte. Está atualizado, retorno pela pista, é parte do verão. Livre decolagem, 5827, da minha vigente, 140 graus, 10 mais. Livre decolagem, a vigente, 5827. Frequência do grupo. Livre pouso, 160 graus, 8 mais. Livre pouso, objeto 5809. 5827, decolou os 10, controle 208. 208, boa. Solo 11, direita, táxi via Alfa, e Kilo, pátio 3 na minha escuta. Alfa Kilo 73 na sua escuta, 05809. Sexto 52, cheque 3, autorizado por pistola 0, vento 1, 60 graus, 1 0 mais. Positivo, livre, pouso no 0, tá 3, 1, 5, 2. Autorizado, pera, está estacionado a frequência do Uber. Equador, boa noite, Gol Norte 05, duas milhas para Duna. Boa noite, 05, boa noite, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 020. No 020, aguardando, noite 05. São 3152, solo 17, liberando via E, com taxia via Alfa Juliette, 10, portão, na minha escuta até o corte. Alfa Juliette, 10, tá 3159, na sua escuta, 3152. No 805, confirmando já embaixo travado? Afirmativo, baixo travado, 805. Sente livre pouso, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 9 nós. Gol no 805. Livre pouso no 0, no 805.